Super Controle Natural. Olá, amigos! Está começando mais um Super Controle Podcast. Estamos aqui hoje com Lanzoni, já na sua volta, já reenturmado com as pessoas. Olá, Lanzoni, tudo bem, Lanzoni? Olá, olá, Paulo Henrique Amorim, tudo bem? É uma honra estar com vocês novamente. Claro, claro. Toca pau aí. Tudo bem, estamos aqui. Por que tá todo mundo falando assim? Por que estão falando assim, fuinho? Então tá, temos aqui também Andrews Marcelo, ou Frajola, né? Como está, Frajola? Isso. Muito bem, ainda mais se falando de um deus. Um assunto ótimo, né? Um assunto ótimo, cara. Que boa, foda, né? Boa foda. E, cala a boca, só. Puxa. Que é isso. Puxa. Briga entre família aí. E temos os nossos rapazes, né? Os nossos rapazes. Nosso rapaz de São Paulo, o Eric, que já é meio barbosense, né? Olá, Érico, como está? Olá, olá. Agora que eu voltei de Barbosa, eu vou falar com o sotaque de vocês também. Olha ali, ó. Já é meio gaúcho, né? Já tô entornado. E também temos aqui o nosso jovem rapaz do Super Controle, né? Matheus Unaí, o Limão. Como está, Matheus? Tudo bem. Então tá, veja, ele está tímido, porém calma que ele vai falar bastante nesse cast. Porque vamos falar, como vocês estão vendo aí, do nosso amigo Rinoburo. Ah! Rinoburo. O Sakaguchi-san para alguns, Rino para outros. No seu, endereço no Facebook, ele mora no Havaí, como assim? Me explique isso, o Matheus vai explicar depois. Mas antes de falarmos do nosso chapa aí, o nosso podcast à la TV Fama, né? Vamos para o que, Lanzonete? A dança acrobática dos e-mails! Muito bem, vamos lá e em seguida voltamos. Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. Desta vez eu não estou neste cast, mas estou na leitura de e-mails, é óbvio. Eu e a irmã de Seiya. E aí, meu, tudo bem? Eric Seika. Vamos lá então, né? Já que nós estamos no cast, nós estamos aqui nos e-mails. Gente, alguns recados aí importantes para dar. Na verdade, né, o mais importante de todos, que é a Rádio Blast e o programa Super Controle FM com GG Pinheiro. Eric Santos, Eric Seika. Por favor, Eric Seika, o que, que toca nesse programa? Qual é a desse programa aí? Ah, cara, olha. Toca tudo que você pode ouvir, cara. A Rádio Blast é uma explosão de conteúdo, né? E quarta e domingo a GG tá lá animando nossas noites, né? De quarta das 9 às 10 e de domingo das 10 às 11. Tocando músicas, discutindo assuntos, às vezes tem programas temáticos. Então é muito legal, cara. Você pode pedir sua música. Você quer ouvir sua música lá tocando, todos discutir junto com os chapas. Pode pedir que a GG toca e é isso aí, cara. Tá rolando agora o programa, nesse instante, enquanto estamos gravando os e-mails. Então é muito triste porque a gente não tá escutando, a gente tá gravando os e-mails quarta feira de noite, porque essa aí é amanhã fresquinho, né? Mas tudo bem. Tá vendo, cara? Esse é o nosso amor por vocês ouvintes, a gente deixa de escutar já pra isso, né? É, mas só hoje. A gente grava normalmente na terça. Aliás, o pessoal que pediu ali, acredito que vocês gravam e-mail, não sei o quê. Cara, a gente grava normalmente na terça-feira à noite, hoje exclusivamente quarta-feira, porque ontem deu pau. Então, se vocês querem mandar e-mails, então vocês têm até terça às 20 horas, 21 horas. Então, beleza. Aqui a gente dá uma lida certinho. Isso aí. Então tá, continuando aqui. Então vamos ler um e-mail, né? Por favor, Eric Seika, irmã de Seiya, leia aí nosso primeiro e-mail, que é o maior de todos. A gente pegou aqui um e-mail de um chapa que sempre escreveu pra gente, né? O Rafael Taira, de 23 anos, Vinhedo. Ele escreveu um e-mail bem grande pra gente aqui desse cast. Eu vou dar uma resumida, né? Porque é bem grande, infelizmente dá tempo da gente ler tudo. Mas ele disse basicamente assim, que ele acha que os de RPGs ainda fazem muito sucesso, né? Ainda estão muito mais vivos, né? Que os RPGs ocidentais. Ele cita Pokémon, Digimon, Final Fantasy, né, que são séries que ainda estão aí na ativa, né? Ele disse que Pokémon foi o primeiro RPG de muita gente, né? Pô, isso eu não sabia, cara. Deve ser triste se o Pokémon ser seu primeiro RPG. Ah, ou embora não, eu curta muito. Eu também, eu gostava do Yellow, porra. Jogão. Não, porra. Mas ele falou aqui que o primeiro RPG mesmo dele foi um que tinha o Alex Kidd, cara, e ele falava com vários caras estranhos, tinha que achar alguma coisa, não sei o que era no final. Cara, esse jogo, se não me engano, é Alex Kidd in the High Tech World. Nossa, se eu não estou enganado. Mega Drive, né? Não, eu acho que é do Master System, cara. Se for o jogo que eu tô pensando, é um que você começava numa escola, você tinha que responder, tipo, umas perguntas da professora, assim, pra achar umas peças no quebra-cabeça. Era um... Se é o que eu tô pensando, se é esse que ele tá falando, é um jogo foda. Procura aí, Chapa, depois diz pra gente aí se é esse mesmo que eu tô achando que é. Eu acho que o High Tech saiu só pra Mega. Se não me engano, o de Master é o Miracle World e tem o Shinobi World, mas eu não tô lembrando. Mas enfim, então... Não, ó, procura só, veja só, a internet é foda, né? O High Tech World, sim, saiu para Master System também, veja só. Ha! Eu sou muito burro. Toma essa. Em 87, e não sei se ele é um jogo de plataforma com elementos de adventure e RPG. Olha ali, então. É, tá vendo? É que é RPG do Chapa Rafael Taira. Então tá. Mas ele fala também que ele acha que os RPGs ocidentais são pra galera que é menos hardcore. Olha só, polêmica isso, hein? Ele acha que... Polêmica. Ele fala que acha que é pra galera que não é tão hardcore, que ainda dá pra jogar só por diversão, se você quiser, né? Eu sei lá, cara. Eu não sei muito bem, não. Tem uns RPGs ocidentais aí que é realmente só se você tiver muita paciência e vontade pra se desenvolver neles, né, cara? Mas, enfim, né? Tem... O Chapa discorda aí. É, ele fala também que Shenmue seria um RPG da hora que, se voltasse, muita gente ainda ia comprar, né? Um exemplo de RPG oriental aí que muita gente ia querer. E realmente, né? O pessoal tá pedindo já a versão HD aí. Mas é, o Shenmue, até que legal que ele falou, porque o Shenmue, eu não sei se é um adventure com elementos de RPG também, né? Pode-se dizer, eu não sei. Acho que ele é mais adventure, cara, né? Não sei, fica meio... A gente falou dele no cast de Adventures, né? A gente até comentou que ele é mais adventure. Como... É um estilo de jogo diferente, né, cara? É um mundo meio aberto, né? Tem seus elementos de RPG, mas também bastante adventure. Mas com certeza é um jogo que, se voltasse aí, a galera sempre pede, né? A continuação da série, que nunca acabou, né? É isso aí. Quem sabe, né? Quem sabe? Um dia, quem sabe. Então é isso, o e-mail dele é esse aí, né? Basicamente. Isso aí. Um abraço, Chapa. Valeu, então. Japa de Mullets. Isso aí. Eu vou mandar um abraço, o pessoal que mandou e-mail, o André, o Pedro e pro Rafael. Então valeu, gente, pelos seus e-mails aí. Gigantescos também. A gente não vai poder ler por causa do tempo. Continue escrevendo, por favor. A gente vai sortear sempre, mas eu quero ler alguns comentários que eu achei muito maneiros, alguns comentários gigantescos aqui. Inclusive do senhor Ives, né? Que foi lá meter a boca. O Ives Aguiar, cara, né? Novinho, quem é isso? Ives. Roubou a cena. Ele não tem bagagem de nostalgia, né? Enfim, mas não. O cara sempre comenta aí, comenta demais. Comentou também aí no Overkill da semana, um comentário gigante. Ele reclama que depois que ele comenta, o pessoal não fala mais nada, mas também, porra, Ives, você comenta tudo que é possível comentar, não sobra mais nada pra falar. Não, pô, que é isso, cara, tem que comentar cedo, né? Chegando na última semana, o pessoal não quer nem mais saber, né, porra. Por exemplo, temos um comentário hoje, há 4 horas atrás, de Alex F. Então, meu querido Alex F, um abraço pro senhor. Mas eu vou ler o dele, que eu achei bacana. A gente se enganou. Ele falou, olha só. Então, o Tales que eu joguei foi o Xillia, ou Xillia, eu não lembro como é que se chama. Japa mesmo, me curti demais. A história não é grandes coisas, mas o sistema de batalha é divertido. O Tales of Graces, ou Gracejos, lá que a gente falou no cast, saiu antes, mas a versão americana saiu só agora. Por isso o pessoal confunde um pouco. Ele disse que não acredita que os JRPGs estão piorando. Eles estão na mesma, em alguns casos, veja só. A maioria, na verdade... Está na mesma. E outros mudam dramaticamente, como é o Final Fantasy XIII, que teve tantas mudanças ali no sistema de batalha, né? E, tipo, na progressão da história ser mais linear e tal, que o pessoal acabou reclamando demais das mudanças. O que é verdade. E aí ele fala que, na opinião dele, os ocidentais estão em destaque agora, nessa geração. E o Matheus Lima também falou isso, dá uma ênfase, um beijo para o Limão, que eles estão em destaque agora porque eles não saem só mais para PC, saca? Eles saem também para consoles, né? É, que antes era inimaginável, né, cara? Quase não tinha RPG ocidental para console. Pois é, e é o que ele fala aqui, ó, Diablo sempre foi ótimo, mas não tinha mais visibilidade do que o Final Fantasy VII na época. O pessoal via em revista, Final Fantasy VII, vinha em tudo que era lugar, todo mundo tinha console, todo mundo comprava, e aí todo mundo jogava Final Fantasy VII. Então, é tanto que o Diablo 3 vai sair para console, né? Pois é, e agora vamos ver o que vai dar, né? Um diabo pra console. É estranho, cara. E tem muitos, cara. Tem o pessoal que jogava Heroes of Might and Magic. Caraca. Porra, cara. Eu lembro desse jogo. Sim. É. O Dog. Abraço para o Dog. Frajola achou muitos seguidores de Xenosaga, né? Muitos caras aí assistindo o Saga. O que é bizarro, mano, vocês tomar no cu, porque é um o jogo. O que é bizarro, né? Pessoas que são muito fãs desse jogo. É, né? Mas tudo bem. E uma coisa que eu achei muito interessante citar aqui, que o Lanzonete aqui, não sei quem falou, mas eu não vou achar o comentário agora no meio de toda essa pilha. Que falaram assim: ué, o Lanzonete no cast da Rockstar gostava de mundo aberto. E nesse cast de Skyrim ele disse que odeia mundo aberto. Então é uma dúvida que fica no ar aí, Lanzonete, né? Esse homem multifacetas, né? Hora gosta, hora não gosta. Hora gosta, não entendo o Lanzonete, né? Então tá aí. Isso aí, abraço pro Lanzonete. Isso aí. Então fiquem aí com a voz de Lanzonete, Frajola, Matheus, Fuca e Frajola, né? Não lembro. Lanzonete, Frajola, Matheus, Fuca e Frajola, isso mesmo. Frajola tá duas vezes. Eu não lembro quem é que tá nesse cast, cara. Sobre o senhor Lobo Sakaguchi aí, que infelizmente... Porra, como assim? Eu tô nesse cast e falei que não tava, que merda. Tô esclerosado, mano. É verdade, tá mal, hein, cara. Tá, gente, já passou do tempo aqui, então valeu, até mais e até semana que vem. Isso aí. Dança reversa dos e-mails, vamos lá. E voltamos então na dança dos e-mails, novamente, voltamos. Como vocês já viram, como já adiantamos, vamos falar de Sakaguchi, são o criador de nada mais nada menos que o jogo que Frajola ama, A Fantasia Final. Ah, sim, ele mesmo. Frajola vestido de chocobo, um beijo. Senhor GTA, fique quieto, vou fazer cosplay de chocobo, sim senhor. Olha só, temos o nosso expert em Rinoburo, né? Nosso amigo Matheus Lima aí, que é, né, amigo no Facebook, né? Já tem uma intimidade com ele, o Chapa de Lima. Mandou altas fotos do Havaí lá das ondas passando, tira foto, é uma pessoa muito amigável. É, ele possui fotos de jantas com amigos e tal, né? Pôr do sol no Japão, em Tóquio e muitas outras fotos. Puta, pôr do sol, qualquer cara, tipo, o que o Kojima posta de prato que ele tá comendo, o Sakaguchi posta de pôr do sol. Essa é pôr do sol de Paris, pôr do sol de Tóquio. É, de Paris, Tóquio, México. Esse dia ele tava no México. Ah, assim não, que ele vê as fotos de Carlos Barbosa. Ele virá aqui ele junto virá. Com o Eric, com certeza. Ele fará isso. O RPG de Barbosa, certo. Opa, já existe, hein? É verdade, o RPG. Existe uma tentativa. Está em produção, está em produção. Existe uma tentativa. Pois bem, então, Lima, como começou a vida desse rapaz do Japão, fazer RPG, salvou uma empresa da falência, como assim, Lima? Pois é, Hironobu Sakaguchi nasceu em 25 de novembro de 1962, ele estudou para engenharia elétrica, mas como a maioria dos nossos ídolos, largou a faculdade na metade e foi trabalhar na empresa chamada Square, que na época era uma... Um quadrado. Uma sementinha crescendo no mercado dos games, pronto. Não, ela era tipo assim, ela era tipo uma divisãozinha pequena de uma indústria de energia elétrica, sabe? Até o Majin no cast que eles fizeram sobre Final Fantasy fala que o nome Square pode ter surgido de quarteirão, sabe? Por fazer iluminação pública, essas coisas. E ele entrou como, depois que ele largou a faculdade, ele entrou como estagiário praticamente ali. Só que ele era o único, digamos assim, unicamente criativa da Square, assim. Então tudo quanto é projetozinho de jogo era de ideia do Sakaguchi. Só que esses jogos não estavam vendendo bem, nunca fizeram sucesso, né? E ele já tava pensando em abandonar a carreira, vendo que aquilo lá não tava muito certo. Ele ia retomar a faculdade de engenharia elétrica, né? Fazer poste de luz, essas coisas, né? Ele tava interessado. Mas antes disso, inspirado pela famosa franquia Dragon Quest, né, de um ídolo do Sakaguchi, ele pensou em fazer um RPG naquele estilo, sabe, que ele achou que era uma forma legal de você contar uma história, tudo. Uhum. Posso botar um parênteses? Eu acho Pode. Dragon Quest boring! Muito chato! Apoio lançado. Calma lá. Não é bem assim. No Japão ele é bem conceituado, né? Nossa, demais. Não interessa, Sparring. Deu. O importante é a definição do Lanzoni. E aí, inspirado no Dragon Quest, ele resolveu fazer o próprio, né? O próprio RPG dele, que ele ia chamar de Final Fantasy, porque seria a última cartada dele na indústria dos games, se não desse certo, ele ia largar, né? A Square tava meio relutante em fazer jogo pra console, na época o console não era tão consolidado, assim. Nossa, pô, estranho. Tá... Nossa, que horrível isso, mas eu entendi. E era um risco você investir nos consoles, já porque antigamente já teve aquela quebra dos consoles, né? A bolha, né? Da indústria, tudo. Mas o Famicom System, né? O Nintendinho tava provando o contrário, tava em destaque, e eles resolveram fazer o jogo para o Nintendinho, né? E nessa época ele juntou uma equipe interessante. A Square tinha uma filosofia diferente na época, que eles tinham vários escritores, vários designers, vários funcionários para criar um jogo, sabe? Eles não tinham... Normalmente os jogos mais simples, assim, eram criados por um programador só, fazia lá o esqueminha e fazia os jogos, né? A Square já tinha várias pessoas para escrever histórias, assim. E nessa época que ele conheceu o Yoshitaka Amano, né? Que veio a ser o criador dos personagens, né? De Final Fantasy, de todo o fica ilustrador um da série, né? Fica um destaque aqui que a equipe da Square Enix, Square Soft na época, né? Começou com Hironobu Sakaguchi e, meu Deus, quantos nomes famosos, que nem Yoshitaka Amano, Nobuo Uematsu, Tetsuya Nomura. Bom, vai ter um nome nessas situações durante o cast. Então. Na época, nessa época do comecinho. Era que mesmo. Nem nós, não super. Era igual. Só tinha talentos, assim, né? Os caras fodas, assim. Até legal, depois a gente vai falar mais disso, do que surgiu da Square, assim, e hoje em dia estão espalhados aí, fazendo vários jogos, várias franquias conhecidas, assim. Mas na época mesmo, do comecinho, eram poucos os funcionários, e só quando criaram Final Fantasy mesmo que o Amano e o Nobuo Uematsu que entraram, né? Falando um pouquinho do Yoshitaka Amano, ele é um artista que nasceu em 52, e antes de trabalhar com videogame, ele trabalhou em animação, no princípio da animação japonesa, né? Ele foi animador Sim. por muito tempo, assim, e tal. E ele chegou na Square em 87, né, pra fazer o trabalho do Final Fantasy, e até hoje ele fez todas as capinhas do jogo, né? Ele fez as ilustrações dos personagens até o Final Fantasy VI, depois ele saiu, mas sempre aquela imagem principal, sabe? O logotipo foi ele que fez, né? Mas o character design, tudo que deu, digamos assim, a característica da série, foi tudo o Amano que fez. É um detalhe. Inclusive, um detalhe que eu acho muito engraçado é que as artworks dos personagens, até mais ou menos os seis, eu olhava as carinhas do personagem assim, no menu, e o sprite do personagem não tinha nada a ver, né, cara? Eu olhava e falava, mano, onde que ele viu esse personagem aqui, tá ligado? Pois é, cara. Até a cor do cabelo às vezes era diferente, né? Nossa, era muito. Mas isso acontece porque o Amano, ele era muito inspirado em comics, né? Muito inspirado no mercado ocidental, que é até engraçado a gente falar isso. E cara, ele fazia uns desenhos super foda, atrapalhado, cara, cheio de detalhes, não sei o quê. Só que, tipo, você ia passar isso pro Nintendinho, você tinha, o quê? 8 pixels pra desenhar o personagem ali. É complicado, né? E aí os caras não conseguiam passar todo o trabalho dele, né? Mas as artworks dos jogos sempre foi sensacional. Ah, sim. Um último destaque do Amano é que ele ficou muito famoso em 99, quando ele colaborou numa obra do Neil Gaiman, o Sandman, The Dream of Hunters. Olha aí, que legal, não sabia disso aí. Sim, ele é muito, muito ligado ao mercado de comics, de outras coisas assim. Não só a de videogame, né? Eu acho que de todos que a gente vai citar nesse cast aqui, ele é o cara mais influente, assim, no ocidente. E outro grande nome que surgiu no primeiro Final Fantasy foi Nobuo Uematsu. O Nobuo Uematsu nasceu em março, 21 de março de 59. E ele depois foi ter aniversário. Opa, aí, ó, só os gênios. São os gênios que nascem nessa. E ele é autodidata, né? Aprendeu a tocar piano sozinho. E a sua maior inspiração, vejam vocês, é Elton John. Caramba, olha só. Glam Roll, oh, I'm a rock and man, né, meu? O sonho dele é tocar. Você nota muito, né? Dá pra notar perfeitamente a influência do Elton John no de Final Fantasy. Lógico, com certeza, com certeza. Eu... E é engraçado que, tipo, ninguém confirmou essa. Várias pesquisas que você procura, você acha isso, mas ninguém nunca confirmou, nem o próprio falou isso. Mas dizem que encontraram no Buematsu, depois de várias migrações entre várias bandinhas, assim, de colégios, tocando teclado, essas coisas, encontraram ele numa lojinha de músicas, e aí te convidaram, você não quer fazer uma trilha pra um videogame, não, não sei o quê? Não, tô fazendo nada, não tô ganhando dinheiro mesmo, vai lá fazer isso. E aí ficou, né, cara? Ai, gente, Deus do esses grandes caras aí que hoje em dia a gente vê e são ídolos. Normalmente essas situações sempre são, digamos, meio por acaso, assim, tipo, aquele cara sabe tocar piano, vamos lá falar com ele, quer fazer aí um som pra nós, pra um jogo de videogame, eu faço e tal. Isso aí realmente tem, em várias histórias são assim, né, com esse início meio parecido e tal. Só eu que não tive essa história ainda, pra ganhar dinheiro. Calma, 2012 ainda tem tempo. É legal do primeiro Final Fantasy, né? Não sei se vocês viram aquele Final Fantasy The Retrospective, é um meio que uma espécie de documentário, né, sobre a história dos Final Fantasy no Game Trailers, o link tá aí no post. Está no post. Exato. E logo no começo, né, eles falam assim, né, contando essa história do Hironobu, que ele seria a última cartada dele, né, no mercado de games e tal. Daí tem até uma frase dele, bonita, que ele fala assim, né? Que ele achava que ele... Eu acho que não sou bom o suficiente pra fazer um jogo de ação, mas sou melhor contando uma história. E aí começou, né? As histórias infinitas dele. Inclusive rola uma lenda que o Sakaguchi, assim como o filho do Ike Batista, o Thor Batista, ele não dirige muito bem. Caralho! Como é que é Thor Batista? Odin. Ok. Só pra situar, assim, cronologicamente a galera, a Square foi fundada em 83, o Sakaguchi, ele só se tornou um empregado mesmo da empresa em 86, né, depois de 3 anos trabalhando ali de estagiário, né, sempre chegava lá, putz, uma ideia de jogo aí, alguém tem uma ideia? Aí surgia lá o Sakaguchi de estagiário, eu tenho e tal, aí ele fazia, e não vendia nem nada e tal. E em 1987 saiu Final Fantasy com trilha de Nobuo Uematsu, character design de Yoshitaka Amano e direção de Hironobu Sakaguchi. Era o A-Team, né? Eram 7 pessoas, eles chamam de A-Team. 7 pessoas, A-Team? Qual o significado, mas não sei, né? Mas era o nome da equipe, né, que criou o primeiro Final Fantasy, era A-Team. Tá bom. Nossa. Tá bom mesmo. Era A-T-A, tá. Team. Não tem mais. Agora entendi. Team, né? Bom. Então, amigos, não é 18, é Atem. Atem. Amor, B de baixinho, C de cuzão. Tá, ok. Primeiro Final Fantasy foi isso, né? Ele pegou, criou uma história grandiosa, que era a base que o Hironobu queria fazer, era contar uma história, né? Como ele próprio falou, ele é bom nisso. E a ideia dele era criar um mundo bem grande, assim, com uma história extensa e que prendesse os jogadores por bastante tempo, né? E ele conseguiu. Foi o primeiro grande jogo de RPG, acho que foi o primeiro jogo que você pode dizer que teve uma história grandiosa e um mundo imenso, né? O World Map de Final Fantasy 1 era muito grande pra época. E trouxe aí umas mecânicas diferentes que a gente vê se repetindo até hoje, inclusive em alguns RPGs aí. Lógico que hoje é mais incomum, porque já evoluiu muito. Mas a gente vê as origens lá de muita coisa que ainda tem hoje nesse primeiro Final Fantasy. E é engraçado que o Matheus falou, ele foi lançado em 87 no Japão e só em 1990 ele foi pros Estados Unidos, né? Então demorou um tempinho aí, até o pessoal botar fé e trazer essa coisa aí pro ocidente. Porque o Dragon Quest não faz sucesso no ocidente. Tanto é que tem aquela história que chamam os Final Fantasy do Super NES, né? Em vez de 4, 5, 6, nos Estados Unidos eles chamam de 1, 2 e 3, né? É, 1 ou 3, né? A ausência dos jogos do Nintendinho. Então, o pessoal não botava muita fé. E o primeiro até que vendeu bem pra época, assim, pro jogo que tinha acabado de estrear, acho que vendeu 400 mil cópias a versão original dele. E lógico que hoje, se somar todas as versões, já vendeu muito mais, né? Mas pra vocês terem uma ideia, um dos jogos que ele lançou recentemente pro Xbox não vendeu isso tudo, sabe? Até hoje não vendeu 400 mil. Lost é o Lost Odyssey, por exemplo, não vendeu 400 até hoje. Imagina. Então, e aí começou a carreira do cara com Final Fantasy, né? Isso, a Final Fantasy que a gente viu que até hoje não chegou ao final. Mas passou perto. O primeiro Final Fantasy ele chegou pro ocidente até meio. Ele demorou pouco, se considerado que o 2 e o 3 demoraram muito mais pra aparecer. O 3 chegou há pouquíssimo tempo. O 3 chegou com a versão do DS. Oficialmente, assim. Oficialmente com a versão do DS. Remake e tal, né? Uhum. É porque ele começou a fazer o boom. Antigamente as coisas não eram assim, tipo, putz, tá saindo no Japão, amanhã eu já tô sabendo o que tá acontecendo. Não, com certeza não. levava muito mais tempo. Então, até ele fazer o sucesso que ele já tinha feito, assim, e como saía um jogo a cada ano, só com o Final Fantasy IV, assim, que saiu simultaneamente, sabe, pro Ocidente, né? Que foi o segundo grande sucesso, assim, né? Porque o 2 e o 3 tiveram um sucessinho, mas... É, verdade. Não teve muita mudança, né, Eric? Eles eram mais uma repetição. E assim, sendo bem sincero, eles não são grandes jogos, sabe? Eles são muito... O Final Fantasy, ele é um jogo muito importante, sabe? Tipo, você não pode excluir ele da história dos jogos, assim. Mas ele não é um jogo tão bom, assim. E também o 2 e o 3 não o são. O grande jogo que ele vai fazer vai ser o Final Fantasy é o, 4, é o 4, né? É verdade. Primeiro grande Final Fantasy, né? É isso aí, é o primeiro grande Final Fantasy. Você teve, então, em 88 o Final Fantasy 2, em 90 o Final Fantasy 3, e aí o primeiro Final Fantasy que foi lançado simultaneamente no Ocidente, Final Fantasy 4, né? Que aqui no Ocidente já era conhecido como 2, né? Eles tinham recebido o 1 em 90, em 91 saiu o 4, que aqui no Ocidente foi conhecido como 2. Ah, e é interessante observar até na Lima aqui, tipo, que ele fazia um jogo por ano, né? É tipo... Sim. O Final Fantasy era tipo Call of Duty antigamente. É, eu ia dizer agora, o Assassin's Creed. Final Fantasy era o cara, o chefe da empresa. Não, né? Até 93, a Square só fez Final Fantasy. De 87 a 93, tem aí 5 anos... Opa, peraí, fez a conta certa. 6 anos, né? É o matemático. São 6 anos só de Final Fantasy, sabe? Não tinha nada além dele. Vamos falar um pouquinho do Final Fantasy 4, né? O Final Fantasy 4 trouxe inovações gigantescas pra série... Inclusive o sistema de Active Time Battle, né? Oh, com certeza. Foi introduzido por um tal de Hiroyuki Ito, se não me engano. Isso. Hiroyuki Ito, que é um... Assim, um dos caras mais importantes em termos de mecânicas do RPG Final Fantasy, sabe? Ele introduziu o sistema de Active Time Battle, Active Time Event, que acontece no 9. Ele que trouxe coisas pra deixar o jogo mais dinâmico, sabe? Mas o Final Fantasy IV, ele é um jogo, assim, gigantesco, cara, que ele funciona até hoje. Já teve vários ports, assim. Ele conta basicamente a história do Cecil, né? Que é um... Que era um antigo comandante dos Red Wings, né? Que o nome é do Hironobu Sakaguchi. O Sakaguchi é louco por dar nome pras coisas, assim, sabe? Esse nome maneiro, assim, né? Ah, eu curto dar nomes também, acho legal. Então, ele é chegado... Ele é o único trabalho... Um grande jogo dirigido pelo Sakaguchi, né? Ele tem aquele lance mais dramático, sabe? Ele conta umas histórias mais dramáticas, alguns personagens têm fins trágicos, né? No final, ninguém morreu, mas, tipo, durante a história você tem alguns fins trágicos. E ele inclui, pela primeira vez, personagens com jobs fixos, né? Que o Final Fantasy tinha aquele esquema de jobs, né? Você era um White Mage, evoluía pra Red Mage e tal. No 4, essas profissões, assim, os trabalhos, eles já eram fixados no personagem até pra dar uma personalidade melhor pros personagens, né? Pra eles serem mais marcantes, pra eles terem a história deles, a classe dele tava envolvida com toda a história dele. E isso trouxe pros personagens um carisma muito maior, sabe? A galera vai lembrar de personagens de Final Fantasy aí a partir do 4 só, antes disso... É, mesmo porque antes era genérico, né? Os 3 eram os Onion Knights lá, que era tudo igual, você só mudava a cor e a classe que você tinha, né? É, o 4 é considerado o primeiro RPG a trazer personagens realmente memoráveis, assim, e muito bem construídos, né? Você tinha é isso que eu ia falar, né? Porque os três primeiros Final Fantasy era aquela coisa muito bem e mal, bem definido, e os heróis sem nome. Não tinha plot twist nem nada, né? Apesar de ser uma história bem confusa também. Exato, aí vem o 4, aquele lance da lua e tal, loucão, sabe? Ele era um jogo muito bom, cara. Assim, você olha, tipo, ele foi planejado pra ser lançado também no Nintendinho. Ele e o 5 foram planejados simultaneamente, né? Duas equipes desenvolvendo. E o 4 era pra sair no Nintendinho e o 5 pra sair no Super Nintendo, né? Que já tava saindo. Só que ele tava ficando tão bom, tão bem feitinho, assim, que eles falaram, pô, vamos aproveitar o poder do próximo console pra gente conseguir acrescentar mecânicas novas nele, né? Tanto que se você for prestar atenção, o Final Fantasy V é meio que uma regressão, sabe? Ele parece não tão caprichado quanto o 4. Ele parece um Final Fantasy mais antigo, né? Do que o 4, sem tantas inovações, assim. Apesar de muita gente gostar dele, assim, ele não é um dos mais citados, mais lembrados, assim, como um Final Fantasy clássico mesmo, assim, né? E o Final Fantasy IV fez um grande sucesso. Foi o que trouxe a franquia pro Ocidente, como a gente comentou. E a partir daí, a Square já estava estabelecida como uma empresa mais forte, né? Uma empresa que podia investir em novas ideias também, né? Em 92, eles lançaram Final Fantasy V, né? Não fez tanto sucesso quanto o 4, mas era um jogo competente e tal. E no Super Nintendo, o pessoal já buscava por Final Fantasy, né? Já era um nome forte. E em 93, é o primeiro ano, depois de muito tempo, que eles começam a lançar jogos outras propriedades intelectuais, né? citar as principais aqui, era o Romance Saga 2, que eu nunca joguei, mas ela tem fama e tal, tem trilha sonora interessante. Pra Jola, você já jogou? Isso aí é a época do Super NES, né? Não cheguei nada. Da Square pra Super NES não joguei nada. Só a época de PlayStation, que daí eu joguei todos mesmo. Tu não jogou Chrono Trigger no Super NES, Franjola? O Franjola nunca jogou Chrono Trigger. Não. O quê? Pera aí, vou chegar lá. Não, para o cast agora, para o cast agora, para a gravação. O Franjola vai lá zerar com o Chrono Trigger e depois a gente volta. Tô indo embora, tchau. Não, pera aí, deixa eu dar minha versão, pô. A época, quando eu tinha Final Fantasy, eu jogava Final Fantasy e meu irmão jogava Chrono Trigger. Mas que Chrono Cross, Chrono Cross? Chrono Trigger! Não, os dois eu quero dizer. Quem jogava era meu irmão. E aí, pô, eu vi ele jogando, que nós só tinha um PlayStation, né? Não, eu não vi o Chrono Trigger. Tá, não justifica, tá? Eu sei que não justifica. Eu jogava Final Fantasy e virei os dois Crono. Beijo. Mas tu não tem irmão chato. Ô, louco, mano. Ah, isso é verdade. Mas eu tenho um primo chato, que é o mesmo irmão. Ah, eu tenho também, mas que coincidência, né? Igual tem GTA. Esses dois não tem o que. Bom, depois de toda essa fase que o Sakaguchi dirigiu jogos e tal, uma outra série no Japão foi lançada, né, com o nome Seiken Densetsu, que aqui ficou conhecido como a série Mana, né. Ele era um RPG de ação e ele era dirigido pelo Koichi Ishii, né, que aí ele introduziu novas coisas que pro universo Final Fantasy, como os Chocobos e o Mogul, não é, Lima? Temos muito a agradecer. Ele é muito importante para um lado mais ação também dos RPGs. Ele foi fazer a série Mana, ele parou de trabalhar tanto em Final Fantasy para fazer um jogo de mais ação, sabe? Que tivesse mais. Fosse parado por turno, assim. Então, essa série ela saiu como um Gaiden no Final Fantasy, mas depois ela criou vida própria e seguiu pelo Super NES, né? Com o Secret of Mana, depois. O Seiken Densetsu 3, que só saiu no Super NES no Japão, o Legend of Mana, que saiu no PlayStation, que aí ele ficou realmente conhecido no Ocidente, né? Seguindo então essa linha, o nosso amigo Rinoburo Sakaguchi saiu um pouco da direção total, acho que ele já tinha bastante coisa pra cuidar com esse cara ganhando bastante dinheiro e tal, né? Então já não podia se dedicar totalmente só aos jogos. Então ele produziu e escreveu o roteiro do Final Fantasy, que é considerado por 95% dos fãs de Final Fantasy o melhor Final Fantasy da história, que é o Final Fantasy VI. Sim, saiu, eu concordo. Né? Concordo, virei o jogo, cara, é muito a fuder a história, meu. Eu acho uma história, mas assim, porque é um jogo muito maduro, sabe? Ele primeiro, não é um jogo que, tipo, já tem o vilão desde o início. O vilão acaba se tornando. A pessoa acaba se tornando vilão durante o jogo. Aí mostra os motivos por que ele vira o vilão e vai fazer tudo aquilo no jogo, sabe? Eu acho muito afundente. É verdade, então, ele, né, é citado por muitos como um dos melhores jogos. Play Store e tudo. Sim. É o meu Final Fantasy favorito, sem a menor sombra de dúvida. Isso, então, o Eric comentou até. Então, esse jogo foi bastante inovador pelo fato de acrescentar elementos cyberpunk, vamos dizer assim, umas coisas mais eletrônicas, mais modernas e tal, né? As Magitech do Ed Biggs. É, porque antes os Final Fantasy sempre tinham um ar meio medieval, assim, uma coisa que não tinha muita tecnologia e tal. E no Final Fantasy VI já tem essa coisa de tecnologia misturada, e ele é o Final Fantasy que até hoje possui o maior número de protagonistas, são 14, se eu não estou mentindo, confirmem. E todos carisma 1000. Veja só, todos uma classe específica com... E além disso, as partes eram feitas em 4, não é? 4... Eram 4 pessoas na batalha, acho que era estilo Final Fantasy 1. Se não me engano, Final Fantasy 1 também era 4 pessoas. E isso é uma coisa que não é muito comum em Final Fantasy, que normalmente são em 3 pessoas, né? É verdade. Exato. O Final Fantasy VI, ele marca o último trabalho do Yoshitaka Amano na Square, né? Depois disso ele saiu da empresa e só fez as artes mesmo. Vejam só. Então, ele manteve a questão do ATB, né, que entrou no Final Fantasy IV, e ele foi o que introduziu aquele elemento que nós aqui em Barbosa conhecemos bastante como Limit Breaks, que é aquele ataque forte e tal, quando tu tá com a vida baixa e tal, mas só que ele tem um nome em cada jogo, né? Desperation Moves, Overdrives... Uhum. O Trance. É, o Trance e tal, que foi introduzido nesse Final Fantasy VI, né? Uhum. Ele é, acho que, um dos Final Fantasy mais redondinhos, assim, né? Um dos mais fáceis de você começar a gostar da série e tal, os mais sobrevive graficamente, por ainda ser desenho e tal, né? Mas você já começa a perceber o afastamento do Sakaguchi no plot mesmo, né? Esse negócio mais... Isso. Cyberpunk e tal, e isso se deve muito ao envolvimento do Kitase, né? Do Yoshinori Kitase. Que ele, a partir da saída do Sakaguchi como diretor de jogos, ele vai dirigir o Final Fantasy 6, 7 e 8, né? Isso, era o Kitase e o Ito, né? O Hiroyuki Ito, uma coisa assim. Isso, uhum. Isso. Eu vou falar agora dar uma pincelada do Yoshinori Kitase, né? Uhum. Para a curiosidade de vocês, o nosso amigo Yoshinori Kitase, ele nasceu em 66, desde quando ele era jovem ele sempre teve essa vontade de ser diretor, mas não diretor de jogos, né? Ele gostava bastante de Star Wars e ele fez, digamos assim, uma faculdade na Universidade de Nihon, tipo uma escola de artes, né? Ele trabalhou ele fazia, tipo, animações num pequeno estúdio, sabe? Aqueles de fundo de quintal. E fazia, tipo, comerciais e programas de televisão. Animaçãozinha, sabe? Só que daí, em 1990, ele decidiu juntar a Square. Só que tinha um detalhe, o cara não sabia nada de computação, não tinha conhecimento nenhum. Teve que aprender tudo na marra, sabe? Acho que até hoje ele não sabe muito, né, cara? Tipo, ele nunca fez nenhum design nem nada, assim. Ele é sempre diretor, planejador. Ou ele mete dinheiro, né? Ou ele, ele produz, ou ele supervisiona e diz assim, tá tudo certo aí, pessoal, tudo certo. Uhum. Ou ele escreve histórias, né? É verdade. Uh-huh. Mas eu acho que ele é muito importante pro Final Fantasy, porque ele é um melhor diretor do que o Sakaguchi, sabe? Isso é verdade. As histórias dele são bem mais atraentes que as histórias do Sakaguchi, né? Uhum. E os trabalhos mais conhecidos do nosso amigo Kitase, porque foi diretor junto com o Hiroyuki do Final Fantasy VI, Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII, né? Foram os três trabalhos que ele ficou mais conhecido. Ele também teve participação como produtor em Final Fantasy X, no X-2, no 13 e no 13-2. Olha só, jogos novos, né? Ele é um dos poucos, assim, da época de... Do 5, assim, pra frente, que continua, né, na Square, não saiu. E ele participou também de Chrono Trigger como diretor. Ele foi diretor de Chrono Trigger também. É verdade. Foi diretor de Chrono Trigger. Ele também fez alguns trabalhos com Romance em Saga, aquele jogo de luta Hergaze, não sei como é que se diz, em alemão, que é um jogo de luta que tem até os personagens de Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, até, e ele foi supervisor também daquele demo do PlayStation 3 lá do Final Fantasy VII, que todo mundo sonha em ver esse jogo remake. Olha só. Na minha opinião, fazer o Final Fantasy VI e o Final 8 remake. Isso, 7? Ah, nem aguenta mais o 7. Meu Deus. Então vocês viram que o Sakaguchi plantou a semente e outras pessoas, inclusive com maior competência que ele em algumas áreas, pelo menos na nossa opinião, né, foram assumindo o lance, né? É, maior competência, acho que fica muito claro, quando ele começou a escrever o roteiro do Final Fantasy VII, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o Final Fantasy VII era pra ser um jogo tipo de história de detetive, né? Que o vilão ia ser um cara chamado Detective Joe e ia caçar os protagonistas, assim, que teriam explodido... Meu Deus! Aliás, ia se passar em Nova York o jogo, né? Ia ser uma coisa totalmente bizarra, velho. A gente vai falar mais na frente, mas a partir de 94, assim, com o Final Fantasy VI, o Sakaguchi realmente tomou importância na empresa, se tornando o presidente da Square America, né? Olha só! E aí ele se afastou de vez mesmo, assim, do trabalho muito por dentro dos jogos, assim. Ele começou a trazer gente pra Square, trazer algumas empresas menores, como a Quest, por exemplo, que contratou um monte de gente. E aí ele contratava a galera e não avisava o resto da equipe que tava chegando gente, ele era meio doido, assim. Mas ele sempre foi um cara que ele observava novas ideias, assim, e enxergava futuro naquilo, sabe? Se muita gente não queria aceitar, ele enxergava potencial naquelas ideias, assim. E depois que ele assumiu como presidente, né, já na época de... já tava começando os rumores do PlayStation e tal, aí sim que ele se afastou de vez, né, da empresa, mas dois jogos muito importantes ainda iam sair no Super Nintendo, né, com essa parceria da Square com a Nintendo. Um deles é Chrono Trigger. Quem pode falar com muita propriedade é o Lanzanetti, né? Você tem um cast de Super Controle de Chrono Trigger. Tá louco. Só isso, É, acho que um dos melhores casts do Super Controle até hoje. Por favor, escutem o cast, não vamos falar muita coisa de Chrono Trigger. Mas o Chrono Trigger, o que a gente pode citar aí, né, Lanzoni? É a união de Dragon Quest com Final Fantasy, tá, né, negócio. Ah, o Dream Team, né? Não tenho o que falar. Nós temos no Chrono Trigger, né, o Hironobu Sakaguchi, o Yuji Horii, o criador lá da série Dragon Quest, e o Akira Toriyama, né? Estourando o sucesso do Dragon Ball, que praticamente já estava terminando, acho que na época do fim do Z, ele foi lançado, né, 95, no, era em 96. O Masato Kato também estava no time, né? O Masato Kato começou como um cara meio que pequeno e acabou no Chrono Cross se tornando o diretor, né? O chefão, né, ali do time, isso, né? Temos o Hiroyuki Ito também, que foi game designer, e o compositor, que foi pupilo do, além do Nobuo Uematsu, que tá no jogo, o Yasunori Mitsuda, que depois também virou um baita compositor. O Yasunori Mitsuda, ele é amigo do Masato Kato, ele é um dos maiores amigos do Masato Kato, assim. Masato Kato que escreveu o roteiro, né, que o Lanzoni já citou. E ele fez, ele ia fazer a trilha mesmo do jogo, né. Só que durante a produção, já tava acho que 80% do trabalho feito, ele teve úlcera, né. E não conseguia mais compor, não conseguia fazer mais nada. Então o Sakaguchi chamou o Nobu, né, seu fiel escudeiro, para concluir o trabalho do Yasunori Mitsuda. Mas a maioria das canções, assim, famosas que a gente conhece hoje do Chrono Trigger, exceto aquela de abertura, sabe, foram compostas pelo Yasunori Mitsuda, né, que veio a ser um grande compositor. O Sakaguchi já tinha se afastado da produção de jogos e foi um dos jogos que levou ele a voltar a participar, assim, diretamente de um jogo, né. Foi o Chrono Trigger, né, a ideia do Chrono Trigger. E em 96 surgiu um outro jogo interessante, né, que é uma fusão inesperada, que foi o Super Mario RPG, né, que misturava... Verdade, né. Pra consagrar e encerrar praticamente a parceria Nintendo e Square, né. Explicando um pouco desse problema... Pior, né, foi praticamente o último jogo deles, né. Não, foi o último. Mais um que é Treasure Hunter G, mas não é tão importante. É, esse aí, ninguém lembra dele, né, cara. E ele saiu em 96, já existia o PlayStation na época, né. E o que aconteceu, explicando um pouco desse lance, só de Square e Nintendo, é que o Nintendo 64 já anunciava como uma das principais parceiras a Square, né, que tinha trago vários jogos famosos no Super Nintendo. Sim, e tal. Imagina, né. O que houve depois da briga da Sony e da Nintendo com unidade de CD, né, a Sony saiu, desistiu de fazer unidade de CD pra Nintendo, criou um próprio console, foi que as ideias da criação do Final Fantasy VII, elas se encaixavam muito melhor ali no CD, de colocar CG, de fazer as coisas, e essas restrições que a Nintendo impunha pra Square fez a Square cancelar a parceria e fazer parceria com a Sony, né, uma parceria... Que rende até hoje, na verdade. Meu Deus, com certeza. Que rendeu Final Fantasy VII, né? E em 97, Final Fantasy VII, né? Olha que bonitinho, com o disco, o nome da data. Ah, auge o caralho! Ah, pelo amor de Deus, foi essa auge, babação de ovo do 7, pelo amor de Deus. O 7 não era um dos mais chatos, pelo... Ah, não. Ah, não, não, não, não. Não, era o que foi ótimo. Eu amei. Vai pra qualquer site, quem eu conheço, quem eu conheço, fala. Acho que é o Eric, é o único, né? O Eric é paulista, pronto. Não, cara, pelo amor de Deus. Não, assim, tudo bem, lógico, o 7 teve sua importância, né? Foi o primeiro Final Fantasy 3D, tem personagens muito carismáticos e tal, não sei o que, mas... Tem animação. É, claro, CGs, marcou a história, pra né? Pra já, Pra já, tá traindo o final 8, meu, é o teu favorito, caralho. É, mas final 8, sim. Aí chegamos até o 7, peraí. Ô, Eric. Nós xingamos até o... Eu? Não falamos ainda. O 7 é tão, mas tão amado que o Nomura usa o cabelo do Cloud até hoje, cara. Toma. Não, tudo bem. Eu não vou brigar com os fanboys de Final Fantasy VII, porque com certeza são muitos. E essa hora eu já devo estar me tornando o membro mais odiado do Super Controle. Mas... não, mas com certeza o Final Fantasy VII foi, assim, um grande sucesso na época. Foi um dos jogos que teve mais hype. Foi um dos Final Fantasy mais vendidos, né? E... 10 milhões. É, não, você não... Meu Deus. Não tem comparação, né? Mas assim... Cloud Patinho Roxo! Mas da história... Vai catar o jogo pra ver... Hã? Vai catar o jogo pra ver se tu consegue comprar esse jogo. Ah, possível. Original hoje em dia. Até tem, mas o preço é muito alto. Então, quem tem, eu acho que não vai vender, né? É, o Final Fantasy. Tem pra jogar o original? Eu quero ter. Senhor Fuca vai me ajudar a adquiri-lo. Ah, pois não. Site internacional. Só comprar na PSN, então. Tá lá baratinho. Ah, mas tem que ter a mídia, quero pegar na mão o negócio. Ah. Tem naquele Starland lá, o Frajola. É que nem mulher bonita, não adianta o cara só olhar, né? Tem que botar a mão. Não pode descer, tem que pegar. Então, fica quieto. Ô Eric, faz aí então um resuminho do set, que contava a história, as diferenças, o que ele trouxe de mecânica nova. Você virou! O set, ele foi... O melhor vilão da história. Mas, enfim, o 7 trouxe personagens muito carismáticos, né? Trouxe uma história mais tecnológica até então dos Final Fantasy, né? Lógico que tinha paisagens, algumas paisagens bucólicas ainda e tal, mas os principais cenários eram muito mais tecnológicos, né? Eu acho que não vale nem a pena falar muito da história dos Final Fantasy 7, porque quem... Ah, todo mundo já sabe, né? Já sabe. Tem a Sephiroth, a Genova, o Meteoro, blá, blá, blá, Black Matéria, o Cloud, o Soldier, blá, acabou. Shinra, acabou. O 7, ele marca a fase Tetsuya Nomura, né? Sim, a fase emo, sim, do Final Fantasy. Aliás, o Tetsuya Nomura, que começou, né, a ter essas influências emo sobre Final Fantasy, ele chegou a discutir na produção, dizendo que o Sephiroth era um vilão muito masculinizado, que ele era muito agressivo, assim, e que o público talvez não fosse se identificar com ele. Eu falei, pô... É macho demais, viu, Frejola? Era demais. É, então... Ah, ele é o vilão que bota medo mesmo, não tem? Tem medo até hoje. Tem uma história, né, cara, que o Sephiroth tem aquela espada daquele tamanho porque é um desejo incontrolável do Tetsuya Nomura. Espada gigante. Se o Six tivesse aqui, ele explicaria o fundo psicológico disso. O Final Fantasy VII é que o próprio Hironobu comentou que esse foi o primeiro trabalho desde o primeiro Final Fantasy em que ele realmente focou nas mecânicas de jogo, assim, porque ele sempre focava muito mais em outras coisas, né? No primeiro Final Fantasy, pra criar ele, lógico, teve que ter uma preocupação muito forte. Mas ele disse recentemente, inclusive, numa entrevista falando sobre Last Story, falando que o Last Story tinha sido o terceiro jogo em que ele tinha focado mais nas mecânicas e que o segundo tinha sido Final Fantasy VII. Que essa transição pro 3D teve uma necessidade de você criar mecânicas novas no dentro. Eu acho que é normal, né, cara? Porque no primeiro o Sakaguchi se preocupou em fazer em contar uma história onde fosse possível tu interagir com a história jogando. Uhum. Depois a conversão pro 3D, né? E depois a conversão pro Wii que usava um controle diferente e tal. Acho que é sim. Meio normal isso aí. E daí Final Fantasy VII foi o sucesso que foi, né? E depois seguiram o 8 e o 9 aí, que também... Obviamente, muito melhores que o 7, porque aperfeiçoaram tudo, mas é melhor eu não continuar com essa briga. É, E aí começou a tara do Sakaguchi por CG, né, cara? E isso vai resultar um grande problema pra ele lá mais pra frente. Nesse não, mesmo ano. É a tara nossa também. É a tara nossa também. É verdade. E nesse mesmo ano também saiu o Final Fantasy Tactics, né? Que era o pessoal da Quest. Incorporada ali na equipe da Square. E quando eles chegaram lá, eles dividiram um pouco da equipe que ia fazer o 8, que ia fazer todo o trabalho. Um pedaço fez o Final Fantasy Tactics, que eles queriam que tivesse, tipo, as mecânicas do Tactics Ogre, né? Que era foi feito pelo Yasumi Matsuno. Tem toda essa... Que criou a Ogre Battle. Todos esses RPGs táticos que a gente conhece, é tudo influência do Yasumi Matsuno, né? Fica a dica, amantes de estratégia, chutem, final Tactics é um prato cheio, estratégico, história, carisma e Final Fantasy, né? Vagrant Story é melhor, Vagrant Story é melhor. É do mesmo cara, na verdade, os dois jogos. É o mesmo mundo até o Vagrant Story. Na verdade, Yasumi Matsuno, ele é o cara que criou tipo Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics Advance e o Final Fantasy XII, né? Além do Vagrant Story. De... Ele é o único cara que tem dois jogos com 40-40 na Famitsu. Porra, olha aí. É, se igualou pro torcedor de Nintendogs. Parabéns. O que não vale muita coisa hoje, mas é tipo, ele era um daqueles caras assim que o Sakaguchi investiu bastante nele, inclusive colocou um dos caras que ia trabalhar em Final Fantasy VIII pra trabalhar com ele pra deixar o clima de Final Fantasy mesmo, pra trazer as mecânicas e tudo. O nosso amigo Sakaguchi teve vários trabalhos, os principais jogos ele participou, uns como produtor executivo, outros como supervisor, então ele sempre teve um dedinho dele nas principais criações de Square, como por exemplo, a franquia Parasite Eve 1 e o 2, que ele foi o produtor, fez o conceito do jogo no 1, e no 2 ele foi o produtor executivo. Temos também mais o Brave Fencer Musashi, que é um joguinho carismático, que também foi produtor executivo. A partir de agora, os jogos que eu citei foi tudo produtor executivo. Final Fantasy VIII, Frajola. Amo demais, paixão. Chocobo Racing, que acho muito carisma. O Legend of Mana, que nós citamos anteriormente. O Chrono Cross, ele fez uma ponta, como nós citamos anteriormente, junto com Masato Kato e outros. O Vagrant Story e até que chegamos no Final Fantasy IX, que ele foi o produtor e ele fez o conceito. Então, se tiverem alguma explicação a mais do jogo, fique à vontade, né? É, em termos de Final Fantasy, o 8 marca o primeiro jogo que ele só deu dinheiro, não fez quase nada no jogo, né? Só produtor executivo. E o 9 marca a volta do Amano como criador dos personagens, né? Eu não tenho o lado emo do Nomura no jogo, né? Desde o 7 é o único que o Nomura não trabalhou. E em 2001, cara, aconteceu uma coisa que foi horrível pra Square, que era o sonho de todo do Sakaguchi de fazer o filme do Final Fantasy, né? Quem não se lembra do filme do Final Fantasy? Odeio aquele filme! É bom, cala a boca, Lanzoni. E cara, tipo, esse filme resultou em muitos problemas pra Square. Ele até hoje é o maior fracasso em termos de animação de todos os tempos, sabe? O maior fracasso não, de animação, não. Toma nos dedos! Não é fracasso de animação, a animação dele é bonito. Não, ele é fracasso de lucro, que eu digo. Sabe? Não, ele era muito bonito. Acho bom. Seria bom filme. Como filme próprio, seria bom, não. Mas não usando o nome Final Fantasy, entendeu? É, como bom. E uma das coisas tentativa de botar o nome Final Fantasy era pra vender, só que isso se estragou, né? Na verdade não tem nada a ver com Final Fantasy. Peraí, pergunta. Final Fantasy se passa em Nova York, número 2. Tudo moderno, cheio de... Oh, parece filme do Mass Effect. Sério mesmo? É verdade, cara. Mas era a tentativa deles de ganhar o mercado do Ocidente, sabe? Sabe, não precisava. Eles já tinham vendido 10 milhões com o 7. E eles fizeram um filme mais pensando nisso, sabe? O problema disso tudo, cara, é que o Sakaguchi não sabe dirigir porra nenhuma, velho. Ele foi o diretor do filme. O filme não ficou legal, cara. E esse rombo gerou muitos problemas pra Square. A aproximação da Enix já era tipo acordada em 2000, sabe? Em 2000 eles já estavam pensando em fazer a fusão, pra eles conseguirem produzir jogos cada vez mais caros, já tava chegando o PlayStation 2. E pra vocês terem uma ideia, esse rombo que deu na Square por causa da produção do filme adiou essa parceria em 3 anos, sabe? A Enix não queria mais saber da Square porque a Square tinha perdido muito dinheiro, não conseguia se recuperar de jeito nenhum. Ah, olha só, não sabia disso. E pra mim, na minha opinião, essa união Square-Enix não foi muito bem sucedida, porque a partir daí não saiu muito jogo expressivo, só o nome Final Fantasy mesmo, o Dragon Quest do outro lado também vendeu bastante, mas assim, os outros jogos não foram muito bons. Star Ocean, quando saiu o nome Square-Enix, as histórias, pra mim é o 1 e o 2 que são os melhores, o resto é história. Mas o Star Ocean é da Enix só, não, nem tinha Square ainda. O primeiro e o segundo. Ah, mas aí que tá, depois que eles se uniram, eles fizeram aquele do PlayStation 2, que a história é um sonho, que é um cocô, e depois fizeram aquele do PlayStation 3. No videogame, que é no videogame. Não, é verdade, muito fraquinho. Na verdade, a gente pode falar que a partir daí a coisa degringolou pro Sakaguchi e pra própria Square, né? Porque ele já tava frustrado, assim, já tava se afastando de projetos. Esse projeto que ele investia muito, não tendo dado certo, foi o que culminou nele, por exemplo, criar a Mistwalker, né? Em 2001 ele já tinha fundado a Mistwalker, né? Só uhum. que ele ainda não tinha grana, né, investimento para começar a fazer projetos próprios. Então ele continuou na Square por um tempinho. Em 2002, vai ser a criação do Kingdom Hearts, né? Ou mais conhecido como Kingdom Hearts. Que foi uma parceria inusitada, assim, que rendeu dinheiro pra Square depois de muito tempo, sabe? Amor. Podcast sobre Kingdom Hearts já. Kingdom Hearts já. Não vou participar. Vamos parar isso, não vamos gravar sobre Kingdom Hearts. Vamos parar. Não! Amor, que jogo bom, meu Deus. Acho que todo mundo conhece. DuckTales, né? Ah, vou puxar o saco da Disney, Pateta ou Cuecué. Mas tudo bem, vamos lá, tocando. E aí, culminou no final, ele já tinha, a fusão da Square aconteceu em 2003, e você pode falar que Square Enix não existe mais Sakaguchi, né? Sakaguchi em 2004 deixa a empresa, porque o que estava rolando nos bastidores era que a Microsoft estava para lançar o Xbox, o 360, e ela precisava de um carro-chefe, né? Isso, um carro-chefe para o público japonês, sabe? O primeiro Xbox não vendeu, acho, nem 2 unidades lá no Japão, e eles precisavam investir em alguma coisa desse sentido. Se você parar para pensar, o Xbox fez isso muito, por exemplo, com o Peter Molyneux, deu todo o dinheiro do mundo para ele ficar exclusivo para eles. Deu o dinheiro lá pra Band, né, fazer o Halo, continuar e tal. Comprou a Rare da Nintendo, né, depois que os criadores saíram. E a Mistwalker era pra ser esse atrativo japonês e tal. Hoje a gente para pra pensar e nenhum desses projetos deu certo, só o Halo, né. Caralho, pior que altos, meio em off agora, altas exclusividades que eram nisso, com Mass Effect, Limbo, esses jogos aí, foi tudo pro Play, cara. Não, só a Halo foi exclusiva mesmo. Eles investiram muito dinheiro, assim, nas ideias do Sakaguchi, só que durante o desenvolvimento dos jogos da Mistwalker, eles meio que se prenderam demais a raízes antigas, assim, e tudo, né, cara? E é complicado, né, porque, tipo, a indústria já tava totalmente diferente e os jogos que eles produziram, por mais que tinham histórias trabalhadas, tinha o pessoal antigo trabalhando nele, tinha o Uematsu, teve o Akira Toriyama em Blue Dragon, não foram jogos de sucesso, né, cara? Se você juntar os dois, não venderam 1 milhão de cópias, né? É, cara, mas ali foi no Xbox 360, porque a Microsoft acredito que tenha feito isso devido ao primeiro Xbox ter tido uma recepção muito ruim no Japão, sabe? Uhum. Porque o mercado é muito Nintendo e Sony no Japão, é muito difícil, né? Eles são muito nacionalistas, né, cara? É. E até hoje a Microsoft não consegue vender lá, cara. Eles fizeram de tudo, já fizeram até aqueles joguinhos eróticos, assim, que você fica apertando o peitão de mulher e tal. Não adianta, não vende lá, sabe? Ah, sim. Mas não, eu comprei 50. É engraçado porque... Era bem eu, né? Nessa questão da Microsoft no Japão, a Microsoft tem mais visual novels, que é um jogo muito mais comum para PC. Tem muito mais jogos que o PlayStation 3. E mesmo assim, eles não conseguem vender muito, sabe? Acho que eu das pessoas fazer a citação dos últimos jogos, né, do nosso amigo Sakaguchi, assim. Os dois que ele fez pro Xbox 360, que eu sei, aquele Blue Dragon, que teve a volta da Akira Toriyama também, que fez as artworks, até que o jogo anime, até as gestivas, só que o jogo foi muito bem sucedido em vendas. E outro que é aquele jogo Ame ou Odeio é aquele Lost Odyssey. E até que hoje fazer uma PlayStation 3, mas de tão ruim que o jogo era, segundo ouvi boatos, o projeto não foi pra frente. É, ele na verdade... Ele teve sortes, né, pro Nintendo DS e tal, como algumas versões do Blue Dragon, né? Quer dar um comentário aí? Eu só comentar o seguinte, que a Mistwalker, ela, como o Lima já adiantou, ela foi criada em 2004, que aí o Sakaguchi levou o Uematsu junto, né, chapa das antigas. E junto com o Kensuke e Tanaka, né? O primeiro jogo deles lançado em data foi o Blue Dragon pro 360 em 2006, co-desenvolvido com a Artoon Studios, né? E é interessante notar que o único jogo que a... Não tinha o único jogo, não. A Mistwalker não fez nenhum jogo sozinha. Ela sempre é em desenvolvimento junto com algum outro estúdio pequenininho também, né, Lima? Sim. Eles ainda estavam, tipo, começando a ideia, né? Apesar de ter muito dinheiro da Microsoft ali, como eles tinham uma equipe pequena, tiveram durante a época do Xbox ali, eles tinham que contratar estúdios pequenos pra fazer, tipo, animação, pra fazer cena de CG, essas coisas, sabe? Isso. E é interessante você notar que, por exemplo, o Blue Dragon é um jogo extremamente infantil, sabe? Muito caricato, cheio de coisinha, assim, feliz, sombrinha, os personagens meio pequenininho, meio estilo assim. E o Lost Odyssey já é um jogo, tipo, muito adulto, com história complexa, totalmente depressiva. Ah, claro. Ó, eu tenho a opinião que o Blue Dragon é uma tentativa de fazer, tipo, um Dragon Quest, saca? Porque ele é muito parecido com o Dragon Quest. Na verdade, pior. É uma tentativa de fazer que um novo Chrono Trigger, né? Porque juntou de novo o Dream Team. E a ideia era fazer né, era repetir o sucesso que tinha sido com a química da equipe e tal no Chrono Trigger, mas obviamente não teve sucesso. Né? Porra, mas foi muito, muito longe. Foi muito longe. Se você pegar o jogo, cara, ele é um jogo assim, tipo, batalha por turno clássica mesmo, assim. Os personagens usam uma sombra como. Tipo, como se fosse um Persona, sabe? Igual isso. A série Persona. A aí, sombra funciona mais ou menos daquele jeito. Em forma de dragão. Bacana sair também. É, cada um tinha um bichinho, bacana, né? Um era um dragão, um era águia. Não, mas quando saiu, parece que todo mundo parou, né? Todo mundo queria saber disso. Ah, sim, jogo. Ele teve justamente claro, aquela expectativa, né? Todo o time reunido de novo, aquela coisa de, ah, será que vai ser de novo um novo Chrono Trigger, o mesmo sucesso e tal? Mas não foi, né? Pois é, porque cria o hype, né, cara? Ele cria muito hype, assim, mas na hora que você joga ele, você se decepciona, você fala, pô, você gostava muito disso antigamente, mas parece que, não sei, não tô afim de fazer isso de novo hoje em dia, sabe? A hora que você joga ele, você tem essa sensação. Ele é muito parado, a história rende, mas você também não se empolga tanto, sabe? O Lost Odyssey, então, é mais parado ainda, sabe, cara? Tipo, um cara do portal Xbox uma vez comentou que tinha batalhas no Lost Odyssey que duravam 40 minutos. Cara, cara. Nossa, cara. Imagina, eu joguei um jogo que tinha batalhas que duravam 40 minutos, que era o Baten Kaitos pra GameCube, e eu simplesmente não consegui passar de uma parte porque a batalha demorou tanto que eu tive que sair de casa e viver. Baten Kaitos. Tipo, a batalha tava demorando tanto que eu tinha que viver, e daí não dava pra eu continuar jogando. Daí eu parei de jogar. Esse Lost Odyssey, quando saiu, assim, eu li o plot dele, eu achei tão interessante, saca? E na época eu fiquei assim, tipo, porra, tem só pro 360, saca? Fiquei meio assim e tal, mas aí depois o pessoal meteu tanto pau em cima dele. Mas mesmo assim, eu tô curioso pra jogar ele um dia. Quem sabe ele não perde a exclusividade e sai numa PSN, alguma coisa assim, de repente. Por que não? Pelo que me falam da história dele... Pelo que falam da história dele, ele é bem evoluído, assim, tem uma história bacana de um cara que viveu por 1000 anos, mas não tem memória, sabe? E ele vai tentando recuperar isso. E, tipo, não fica tão zoado, assim, os personagens são bons, assim. O que matou ele, tipo, que ninguém conseguiu jogar, cara, foi a mecânica ser muito lenta, ser muito arcaico, assim, você não conseguir jogar um jogo tão longo fazendo a mesma coisa o jogo inteiro e tal. Talvez seja interessante um jogo pra no futuro, aí, com mecânicas novas e tal, com um sistema de batalha novo, trazer essa história de volta num remake, assim, alguma coisa, sabe? Aí talvez a gente possa jogar um jogo melhor. Pode ser, pode ser. E o roteiro foi do Sakaguchi, né? É, o roteiro é do Sakaguchi. Direção não é dele, mas o roteiro é. O roteiro é dele. E como a gente pôde perceber, nenhum desses jogos fez sucesso, e com a Microsoft nadando em dinheiro de vendas de Xbox, vendendo duas vezes, porque queimava um, o pessoal comprava outro, o Mass Effect vendendo, o BioShock vendendo, várias séries vendendo muito bem, Modern Warfare saindo e tal, eles falaram, putz, não precisa desse japonês bigodudo, não. Ó, Sakaguchi, você foi muito legal, a gente gostou muito de você, mas, né, não precisa mais voltar pra cá, pode fazer jogo japonês pro Japão mesmo, mas não queremos mais parceria com você, não. E em 2008, a Mistwalker rompeu a parceria com a Microsoft, né? Microsoft que, inclusive, ajudou a financiar a criação da Mistwalker. O Lanzoni comemorou muito e tal, e isso significou o abandono do Sakaguchi durante muito tempo de produção de games, né? Ele foi meio que repensar a vida ele dele, ficou sério. Ficou canto chorar, ele ficou triste. Ficou sério. Triste. E a gente quase não escutou falar nele durante esses anos aí, até que ele surgiu com uma história familiar, que a gente já escutou alguma vez. Ele falou que queria fazer um projeto em que ele ia trabalhar como se fosse o último jogo da carreira dele. Claro, surgiu claro. Várias reportagens. Último jogo. E aí surgiu várias reportagens falando... Exato. ele vem com essa historinha, com a gente, tipo, você cair de novo, né, galera? Aí, tipo, ele veio com essa história aí, numa entrevista ele falou que ia trabalhar como se fosse o último jogo da vida dele, e traduziram como se fosse o último jogo da vida dele, se não fizesse sucesso, né? Aí o pessoal, é o novo Final Fantasy e tal... Que é o Last Story, né? Que saiu em 2011. Saiu ano pra passado. Wii. Exclusivo pra Wii. É, foi tô louco também. Pra ver esse jogo! Que legal. Eu já joguei, já estou jogando ele, a gente pode até falar mais. O Last Story, ele marca a volta do Sakaguchi como diretor, né? Depois do Final Fantasy V e do filme dele, que perdeu muito dinheiro, esse é trabalho em que ele dirigiu mesmo. Trabalho. Ah, a gente nem comentou, mas no Blue Dragon e no Lost Odyssey ele fez as letras das músicas. Meio bizarro isso, né? O cara faz tudo mesmo. E ele investiu muito nesse projeto, sabe? Você pode. Quando a gente tá jogando o jogo assim, você percebe muitas mecânicas assim, que ele tentou inovar. Pra você ter uma ideia, o jogo tem cover, tem 6 personagens lutando ao mesmo tempo, sabe? Não tem nada por turno, é tudo batalha por ação, sabe? Não sei, cara, eu tô jogando ele agora. Eu já tô com umas 5, 6 horas de jogo, já deu pra entender bastante coisa. A história, cara, é um cara comum num grupo de mercenários que um dia encontra um poder especial, sabe? Tipo, quem nunca viu essa história milhões de vezes no mundo aí, já tira a primeira pedra, mas não é nada novo, né? Eu joguei eu joguei alguns minutos dele, umas 2-3 batalhas, quando ele saiu lá no Japão mesmo, sabe? E realmente, assim, o jogo... Eu gostei bastante da mecânica do jogo, essa questão de batalhas aí, de ser tudo em tempo real e tal. Utilizando os controles do Wii de maneira melhor do que no Xenoblade, por exemplo, eu achei, pelo menos. Os gráficos bacana e tal, mas a história eu não consegui pegar muito o lance da história e tal. Mas eu gostei do design dos personagens. Gostei bastante das meninas. Não, são muito bonitos. Não, cara, os personagens, apesar deles serem jogados muito no começo, assim, chega muita gente e você não tem informação deles, o jogo segue um estilo de Mass Effect, assim, sabe? Você tem muitos personagens no começo, e conforme você vai jogando, você vai fazendo missões em que você aprende mais sobre aquele personagem, sobre as frustrações dele e tudo. Uhum. E, tipo, é legal que também você pode customizar totalmente o equipamento, sabe? Você pode customizar a cor, colocar equipamento, tirar equipamento, fazer melhorias e tal. E é bem simples essa mecânica de personalização do personagem. Ficou muito bem feita, sabe? É uma das inovações que eu gostei. Só que, apesar disso tudo, das mecânicas interessantes, eles barram muito na limitação do Wii. Por exemplo, você não tem muitas opções de botões, sabe? Por ser jogo sim. do Wii. O que dificulta um pouco na hora de fazer magia, de você usar botões de ação e tal. E ele também, assim, as CGs, as animações que eram pra ter explosões, assim, que ele fez várias coisas assim. Cara, fica muito vergonha ali algumas cenas, assim, sabe? Fica muito vergonha. É que eu acho que é com gráfico in-game, né? São todas com gráfico in-game. O que é até um bom negócio pra mim que tô jogando no emulador é que dá uma corrigida ali em algumas coisas, assim. Se fosse só CG, ia ficar feio. Ah, mas, sim, cara, sim. As histórias são. Assim, o cara vai ver esses vídeos, sei lá. Eu testei um pouco também na minha TV, que é HD, nem é Full HD. Tu nota que a imagem fica bem, bem feia mesmo. Ah, é feio, cara. Jogar o Wii nessa TV moderna aí é feio. Cara. Moderna, fica, é. Não, ele fica muito longe. Tem que lançar um patch, feio. Alguma coisa. Tem que baixar, feio. Botar um patch, né? É. Teria que botar um patch, alguma coisa, pra deixar em HD, né? Pra tentar melhorar. Não, vai sair o Wii U. Aí tu vai ver se não vai melhorar. Olha os apostos. Provavelmente ele vai sair, né, cara? Mas eu acho que ele é um jogo que... Ele é um jogo nota 8, assim, cara. Traduzindo em números, assim. Ele inova em algumas coisas, mas como um jogo em si, eu não achei que ele foi grande coisa, assim, sabe? Um jogo que mereça uma atenção de um Final Fantasy da vida, ou de um Chrono Trigger e tal. Eu acho que ele... Ele é um. Não sei. Ele traz coisas que podem ser melhor utilizadas em jogos futuros aí, sabe? E olha só, Lima, já te aviso que ele não é um RPG longo, hein? 40 horas, né? Me falando. Eu li 35, mas é por aí mesmo. É, então, ele falou que no desenvolvimento eles evitaram ao máximo fazer grinding, sabe? Você não precisa fazer grind em lugar nenhum. Você tem até uns lugares que você pode ficar fazendo batalha pra você aprender as mecânicas, mas o grind você não precisa em lugar nenhum. E é verdade, sabe? As batalhas, assim, é até legal comentar. Ela não é tipo, quanto mais forte o seu personagem, você vai usar magias mais fortes, aí vai poder derrotar inimigos mais fortes. As batalhas, elas são pensadas estrategicamente, assim, tipo, você vai ter que se esconder numa parede enquanto seus amigos chamam a atenção do monstro. A hora que ele chegar no ponto X, você vai usar uma magia pra derrubar o Lucy na cabeça dele, aí ele fica vulnerável, você sobe em cima dele e bate, sabe? Negócio assim. Sim, é legal, mas eu achei legal essa mecânica aí quando eu joguei. Eu achei muito legal também, cara, mas tipo... Nos controles fica muito difícil você fazer o que você precisa fazer certinho, sabe? Parece que faltou um pouco, tipo, de ficar fácil você usar essas mecânicas, sabe? De você conseguir rapidinho se esconder na parede, tá? Você acaba indo correndo pro lado errado, leva dano e tal. É meio complicado. E não... Ele não aceita jogar com o Classic Controller, né? Aceita sim. Eu tô jogando ele aceita? Mas bom. Por ser projetado pro controle normal, fica meio, tipo, os botões a mais ali não ajudam muito, sabe? Não ajudam muito? Bom. Não. De Last Story é isso, né, cara? É isso, né? Então, amigos, né, vocês percebam que desde o fracasso do The Spirit's Waiting, o Sakaguchi procura voltar a ter um grande sucesso, né? Esses grandes jogos aí, a série Blue Dragon, que saiu pra DS também, o Lost Odyssey, e o The Last Story mesmo, eles ainda não tiveram sucesso nem parecido com o que o Final Fantasy já teve, né? E por causa e em virtude disso, acredito eu, o Sakaguchi esteja procurando novas plataformas, por isso desenvolvendo jogos para iPhone, né, Matheus? Conforme tu falou com ele mesmo, uma entrevista exclusiva para o Super Controle. Eu consegui fazer ele me responder no Facebook lá e tal. Eu vi que ele tava conversando com tudo quanto é francês, com tudo quanto é italiano. Eu falei, por que não vai falar comigo, né? Aí mandei uma mensagem para ele para ver, né, sobre o que ele tá pensando no futuro, os planos e tal, se ele podia deixar alguma mensagem em texto e tal. Aí ele ainda não me respondeu a parte, mensagem em áudio, ele ainda não me respondeu essa parte, mas ele respondeu as perguntas que eu fiz pra ele, né, e eu perguntei pra ele o que ele via nos videogames que era diferente de todas as outras mídias, qual que era o grande prazer dele em criar um jogo, e ele falou que, diferente das outras mídias, quando ele cria um jogo, quando ele cria um mundo, conta uma história, a história dele nunca acaba ali, sabe? A história daquela mídia que ele criou. Aquela história que ele criou vai ser jogada e explorada de várias maneiras por várias pessoas. Vai ser aumentada, vai ser discutida, vai ser... Vão criar coisas dentro do jogo que ele fez. Dentro da história que ele fez, vão criar novas coisas, sabe? E isso nenhuma outra mídia consegue proporcionar. Estou derrubando lágrimas neste momento. Não, você pode ver que o cara realmente sabe fazer um drama, né? Agora. Falando em drama, ele também, sabendo do poder... De divulgação do Super Controle, de todos os ouvintes que a gente tem, né? Ele me deixou uma mensagem extra, assim, falando... Ele deixou como informação que ele tá desenvolvendo 3 novos jogos para iOS e que nas próximas semanas ele vai estar divulgando os detalhes, como que isso funciona e tal. Porque até agora o pessoal sabe que ele vai fazer esses jogos de iOS, mas não sabe como é que vai ser, o preço, se vão ser jogos simples, se vai ser um RPG de iOS para iPad, não se sabe, né? E aí ele falou que vai nas próximas semanas ele vai estar trazendo as informações assim, e aí a gente acrescenta depois, quando esse cast for ao ar, talvez já tenha saído alguma coisa, a gente vai acrescentar, e quem sabe, né, uma participaçãozinha em áudio. Uma informação importante. Uau. Parece que esses 3 jogos de iOS serão os últimos jogos da carreira dele. A última cartada dele. Boato. O Sakaguchi, ele é tipo aquele bebezinho chorando, ou aquela pessoa que fala assim: porra, se não der certo, se você não gostar disso, nunca mais faço isso pra você na vida, jamais. Chorando, né? Ah, esse chapa Hironobu aí. Agora o Fuka fala certo. Falei, né, pro Eric essa. Essa aí eu falei pro Eric. Agora o Fuka falou certo, né? Porque a edição não vai perdoar as vezes que o Fuka falou errado o nome do Hironobu. Ah, eu nem falei muitas vezes. Agora aí. Falei tão rápido que o pessoal nem notou. Não, ninguém vai fazer. Então eu não vou repetir 3 vezes ainda, colocar com voz linda. As pessoas vão te perdoar, Fuka, assim como as pessoas vão me perdoar por ter dito que Final Fantasy VII é um saco. Ou que eu não morri. Ou que Kingdom Hearts é sensacional, não, né? Bom, tudo bem. Eu não vou falar mais nada, fica quieto. Pode falar, Frajola, o que você pensa de Kingdom Hearts, esses jogos, os Final Fantasy 9, essas coisas? O que é que eu falo mesmo? Não, eu só não... Eu joguei todos os jogos da Square desde o PlayStation. Menos Kingdom Hearts. Explicar, a gente, né, deixa isso pra discutir no cast de Kingdom Hearts, né? Que vai ser sensacional. Todos esperam ansiosamente. Pô, todos querem cast Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ok, tá bom. Então tá isso, né, gente? Agradecer aí o Sakaguchi pela disponibilidade de responder ao nosso chapa Matheus Lima. Agradecer a presença de Lanzonete, Andrews Marcelo, Eric e o Matheus Lima. E o Matheus Lima, que puxou toda a pesquisa aí, ele foi praticamente o host desse cast, né? Então, como é? Filho do Sakaguchi. Então é isso, né? Mandem e-mails, comentem, não briguem, amor no coração sempre, vocês lembrem disso. E até o próximo podcast. Um beijo e tchau. Isso aí, um beijo, chapas. Até a próxima. Abaiô.